Contigo vou me perder, no sonho que eu te guardei. Meu mundo tá mais bonito depois que te encontrei. Eu não sei o porquê, é o dono do meu sorriso, mas sei que você é o resumo do que eu preciso. Perco o juízo quando estou ao seu lado, mas foi só em sua mão no meu cabelo cacheado. Ao seu lado acordar todas as manhãs, viajar pelo mundo, Paris, Roma, Amsterdã. Sou fã daquele jeito que você me olha, e dentro dos seus braços não vejo passar das horas. Não demora, vem logo que eu te espero. Jeito de menino bobo que se faz de esperto. Vem pra perto, me beija, me mostra como se faz. No meu mundo caótico é meu minuto de paz. Me fascina o seu jeito lindo, me faz arder. Me alucina, essa canção eu fiz para você. Você me faz tão bem, se não for você não será ninguém. Me perco no seu sorriso, viajo no seu olhar. Você nasceu pra ser feliz e eu nasci pra te amar. Você me faz tão bem, se não for você não será ninguém. Me perco no seu sorriso, viajo no seu olhar. Você nasceu pra ser feliz e eu nasci pra te amar. Você me faz sorrir quando eu quero chorar. Me faz acreditar quando eu quero desconfiar. Me ensinou a dar as mãos para juntos caminhar. Mesmo de olhos fechados eu sei que eu posso confiar. Branquinha mineirinha soube me conquistar. Pra que passar batom se sabe que eu vou borrar. Se entregue a paixão, não tenha medo de arriscar. Fecha os olhos, me dê a mão, deixa que Deus nos guiará. Apelidos, caretas e carinhos, tapas e beijos o dia inteirinho. Sentimento tão lindo, igual nunca vi assim. Que se tiver final, que dure até depois do fim. Você me faz tão bem, se não for você não será ninguém. Me perco no seu sorriso, viajo no seu olhar. Você nasceu pra ser feliz e eu nasci pra te amar. Você me faz tão bem, se não for você não será ninguém. Me perco no seu sorriso, viajo no seu olhar. Você nasceu pra ser feliz e eu nasci pra te amar.